aí, rapaziada. Chega aí, família. Chega aí, chega aí. Faz barulho pro culto racional. Faz barulho agora. Um novo momento. Uma nova história. Uma longa trajetória. É do céu que nascem as conquistas e surgem as vitórias. Lágrimas, muitas lágrimas, que molham a terra para regar a semente da esperança e da renovação. Por amor, por dedicação de quem acredita na revolução. Vidas transformadas nos motivam a isso. Não por amor à causa, mas por amor a Cristo. Shekinah, a glória de Deus manifesta aqui, nesse lugar. Prepare o seu coração, renove sua mente. A tropa está presente. DJ Chris, Black May, Galins, Marçal. O início de uma história que não tem final. Não nos conformeis com esse mundo. Esse é o momento. Romanos 12, versículo 1 é o mandamento. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De quem vai não desanima. Se Deus está na frente, não há o que temer. A vitória é consequência de quem serve pra viver. Reflexão, situação, momentâneo, pensamento que nos leva a refletir desordenadamente. O impacto na mente, devastador efeito, a sequela, o resultado permaneceu no erro inevitável. A dor, o desespero de quem sempre lutou por ideias erradas, contrário, suicídio involuntário, inevitável, colheita de espinhos. Mas é preciso retornar ao caminho. A alicerce principal, a pedra de esquina que vence todo mal, te sustenta, dá força. Trai bem mais além, pros malucos se espelhar naquilo que convém. Abandonar toda a bagagem que pesa em suas costas. Não mais se envergonhar, ser motivo de chacota. Saber que vida louca não é meter os canos. Eu trocar tiro com a polícia, não seja insano. Mas vida louca de verdade é amar seu semelhante. Trava a guerra com o inimigo, invisível, perigo constante. O poder da oração derruba legião e potestade. Com a força do amor eu conquisto a amizade. Os maloqueiros aliados, tá tudo misturado. Resgatado sem sequela, pronto pra batalha. Tá ganha guerra, irmão, tá ganha guerra. A cada dia uma batalha, a vitória vem de cima. A verdade é uma virtude, vai, não desanima. Se Deus está na frente, não há o que temer. A vitória é consequência de quem serve pra viver. A cada dia uma batalha, a vitória vem de cima. A verdade é uma virtude, vai, não desanima. Se Deus está na frente, não há o que temer. A vitória é consequência de quem serve pra viver. Rumores assolam o subconsciente, a paz da mente se torna ausente. Devastação da esperança, uma chance já não se encontra. Tenta de tudo pra chegar depressa, mas não garante a vitória incerta. Várias maneiras, suposições, contradizer imprevisível, são ilusões. O contrabando do prazer é momentâneo e passageiro, te abandona sem pudor. Avalanche de pecado, desamor, mas Jesus não te negou, muito menos condenou. Uma vida de te conquista, ele programou. Abundância em sua vida te reservou. Tá na hora de se levantar, nunca mais se esquivar, da correr e não parar. Persistir, se adianta, tenta fugir desse lugar. Chega de se envergonhar, se culpar, lamentar. Um lugar ao sol é direito ou privilégio. Conquista o seu espaço, incerteza ou sucesso. Tenta se enquadrar no padrão dessa rima. Você pode ser mais, muito mais que imagina. Muito mais que imagina. A cada dia uma batalha, a vitória vem de cima. A verdade é uma virtude, vai, não desanima. Se Deus está na frente, não há o que temer. A vitória é consequência de quem serve pra viver. A cada dia uma batalha, a vitória vem de cima. A verdade é uma virtude, vai, não desanima. Se Deus está na frente, não há o que temer. A vitória é consequência de quem serve pra viver. A cada dia uma batalha, a vitória vem de cima. A verdade é uma virtude, vai, não desanima. Se Deus está na frente, não há o que temer. A vitória é consequência de quem serve pra viver. Caia por terra todo laço que prende o espírito. Que desmorona os castelos de potência. Obras ficaram, supremacia, falsa dinastia. Caia por terra toda algema que aprisiona a alma. Caia por terra todo laço que prende o espírito. Que desmorona os castelos de potência. Obras ficaram, supremacia, falsa dinastia. E todo encalço de obras falsas venha desmoronar. Que a sombra do meu criador venha arrebatar. Alma daquele que espera e anseia. Alma daquele que no céu acumulou riqueza. Quem diz que é não me convence, só fala não faz. Quem absorve o ser humano que lutou contra nós. Vê que no céu a lei do homem não vigora. Vê que no céu é diferente. E por perdão e fora. Isso é unidade parlamentar, a corte marcial. Inquisição realizada em pleno tribunal. Mudou os tempos, mas a mente permanece. Quem se curvou a chibatada jamais esquece. Gera revolta, receio e indignação. Seguindo o olho, indiferença, discriminação. Habituado com o medo e a insegurança. Arte no peito, seguindo o olho, a sede de vingança. Caia por terra em nome do meu Senhor Supremo. E abriu o mar e me livrou do cativeiro. Cavaleiro que batalha em nome de Judá. Caia por terra todo mal, o fogo santo vai queimar. Caia por terra toda algema que aprisiona a alma. Caia por terra todo laço que prende o espírito. Que desmorona os castelos de potência. Obras do inferno, supremacia, falsa dinastia. Caia por terra toda algema que aprisiona a alma. Caia por terra todo laço que prende o espírito. Que desmorona os castelos de potência. Obras do inferno, supremacia, falsa dinastia. Caia por terra, inveja que inflama, machuca e sangra. O mal que vem pela distância avança. Toda a terra chora sufocada pela morte. Lamento, luta e sofre, agonizam sem ter sorte. O tsunami Santa Catarina, a ilha da magia, acolhe a dor da profana apologia. No peito esculpido, pregado no crucifixo. Bezerro de ouro anuncia o anticristo. Tem prece o redentor por toda a vida um clamor. Do trono ele se inclina e levanta o pecador. Em todo o hemisfério, sucesso é incerto. Não desvenda um mistério, quem não leva Deus a sério. Está breve, não despreze a chegada da aprovação. Somente os retos e humildes não desviarão. Lá do céu ecoa a voz que é por nós em todo tempo. Eternamente onipotente, criador do fundamento. Queima fogo santo, a geleira da idolatria. Deus livra o Brasil dessa insana heresia. Desperta, alerta, olha a brecha, não regressa. Sangue bom, que não for direcionado, todo esforço é em vão. Caia por terra toda algema que aprisiona a alma. Caia por terra todo laço que prende o espírito. Que desmorona os castelos de hipocrisia. Obras infernos, supremacia, falsa dinastia. Caia por terra toda algema que aprisiona a alma. Caia por terra todo laço que prende o espírito. Que desmorona os castelos de hipocrisia. Obras infernos, supremacia, falsa dinastia. O vento quente, forte medo, vem trazendo pensamento que algo estranho no mundo está acontecendo. Tragédias, infâmias, abominações. Pensamentos insanos, deturpadas as canções. Depois é fácil falar em meio à televisão que Deus esqueceu do mundo e não existe salvação. Foi esse mundo ingrato que esqueceu do Criador. Mas com cano na cabeça todos clamam ao Senhor. Deixam de ler a Bíblia pra ler isto é inveja. E tomam água da vida por um copo de cerveja. E depois botam faixinha pra pedir a paz. Mas os bastidores chamam por Satanás. Tudo podemos e cremos naquele que fortalece. Buscando em verdade o Deus que nunca te esquece. A paz é ele que traz. E você pode fazer. Basta se regenerar. E pelo certo correr. Nesse mundo ingrato, vai reverar ao Criador com humildade. Me prostro pra te louvar, Senhor. Tu é meu alto refúgio, o fogo que me aquece. Se lembre de Jesus, pois ele nunca te esquece. Caia por terra. Toda algema que aprisiona a alma. Caia por terra. Todo laço que prende o espírito. E desmorone os castelos de potência. Obras do inferno, supremacia, falsa dinastia. Caia por terra. Toda algema que aprisiona a alma. Caia por terra. Todo laço que prende o espírito. desmorone, castelos de hipocrisia. Obras do inferno, supremacia, falsa dinastia.